Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam muito bem-vindos a mais um Musicália. Hoje é quinta-feira, 25 de novembro de 2010. Às quintas-feiras temos por costume trazer-lhe músicas de artistas que são conhecidos, mas as músicas, essas não, não são conhecidas. Ora, vamos hoje trazer aqui algumas versões, sobretudo versões ao vivo, como é, por exemplo, o caso da música de Tom Jobim, Águas de Março. Logo depois, vamos chegar com uma música que não é gravada ao vivo, mas que achei muito curiosa. Sabe o tema Non C'è, de Laura Pausini? Pois bem, vamos ouvir aqui uma versão brasileira que se chama Não Ter e que é cantada por Sandy e Júnior. É verdade. Ora, então são estes os dois temas que vão abrir mais uma emissão, a número 117 do nosso Musicália, aqui na Rádio Interweb. Vamos à música! É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol, é a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. Peroba do campo, é o nó da madeira, caranga, candeia, é batida preta, madeira de vento, bolo da baseira, é o mistério profundo, é o queiro, o queiro. É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da colheira. É a chuva chovendo, a conversa inteira das águas de março, é o fim da canseira, é o pé, é o chão, é a magistradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. É o fim do caminho, no rosto o desgosto. É um pouco sozinho, é um estrepo, é um pingo. É uma ponta, é um ponto, é um pingo pingando, é um tremendo desconto. É um beijo, é um gesto, é uma prata brilhando, é a luz da manhã, é o tesouro chegando. É a lei, é o dia, é o fim da picada, é a garrafa de cana, meu estilhaço na estrada. É o projeto da casa, é o corpo na cama, é o carro enguiçado, é a mão. É um sapo, é uma rã, é um resto de mato, na luz da manhã, são as águas de março, fechando o verão, da promessa de vida no teu coração. É José, é um espinho na mão, é um corte no pé. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau, é pedra, é o fim do caminho, é o resto de tudo, é o pouco sozinho. É um passo, uma ponte, é um salto, é uma rã, é um belo horizonte, é uma pedra de sangue. São as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Ah, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Ei, ai, ai, ai, ai. Saber quanto onde quer que eu fosse, não ter minha vida, viver de você, não ter qualquer razão que eu pudesse. Ficar com mais duas interpretações ao vivo. Na década de 2000, se não estou em erro, em 2004, os Him popularizaram uma música chamada Solitary Man. Na verdade, esta música já existia há muitos anos. Ora, acontece que em 1966 Neil Diamond gravava ao vivo. Vamos escutar esta música, Solitary Man, gravada então ao vivo, no ano de 1966, quase 40 anos antes do lançamento dos Him, banda finlandesa de heavy metal que entretanto já se extinguiu. Fechamos esta segunda seleção com os ABBA, um concerto gravado em Las Vegas, que não está ou não foi lançado para venda. É um bootleg, uma gravação não autorizada, mas agora está, digamos que autorizado, não há volta a dar. Os ABBA, não, este não estou em erro, é mesmo dos ABBA e foram eles mesmo que lançaram para a internet. Mas diziam então que vamos ficar com I Have a Dream. É a segunda música desta seleção musical, a segunda música e então a música também que irá anteceder as minhas despedidas. porque daqui a pouco vou voltar então para as despedidas de mais um Musicalia. Por agora, vamos mesmo ficar com música. Abrimos com Neil Diamond e Solitary Man. Well, Linda was mine till the time that I found her, holding Jim, loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, that died too. Don't know that I will, but until I can find the girl to stay and won't play games behind me, I'll be what I am. Part-time thing, paper ring. I know it's been done, having one girl who loves you, right or wrong, we go strong. Don't know that I will, but until I can finally look at the stage. The Deixei para o final a melhor parte do programa. Vamos fechar esta emissão do Musicália com uma voz fenomenal, de arrepiar, que todos conhecem, que muitos apreciam, mas da qual poucos conheciam esta interpretação, até porque é recente. Foi gravada este ano, mas está de facto espetacular. É a versão de My Heart Will Go On, de Celine Dion, aquela que vamos ouvir, e a que vai fechar a edição hoje do Musicália, a emissão número 117. Vamos então ficar com My Heart Will Go On, a música de Celine Dion, gravada ao vivo este ano. É uma versão diferente. Fique bem, já a seguir, Firmino Pereira atrás de mais um Beat Sounds. Até amanhã. last for a lifetime and never let go till we're gone. Love's when I loved you one true time. I hold you in my life, will always go. Thank you so much, everybody!